I believe. love you. I really do. You have to know that I love you so much. 1954, Equinox 4. É, eu sempre digo, sempre explico o porquê desse 4. A original é do Jean-Michel Jarre, um francês, né? E ele gosta de numerar, né? Tem Oxygène 4, tem o Equinox 4, tem parte 2, parte 3, tem um monte de coisas assim. É uma inspiração, inclusive, esse camarada. É uma inspiração pra mim, Jean-Michel Jarre, que também inspirou essa obra aí do Shane 54, além de outros que produziram a mesma canção de formas diferentes e todas elas brilhantes, tá? Também tivemos aí Sunscreen Love You More, Michael Jackson, Black or White. E também tivemos a Whitney Houston, Greatest Love of All, iniciando o Flash House de hoje, que não fica por aqui, mas você vai ficar. Por quê? Porque o segundo bloco tá maneiraço. Beleza? Se eu fosse você, eu esperaria. Você está ouvindo Flash House. Rádio 6:36. Rio Rádio Serviço. Você pode começar pelo planeta, ou por sua causa mesmo. Banho mais curto para poupar a natureza, ou para garantir a água de amanhã. Desplugar as tomadas para economizar luz, ou para diminuir a sua conta. Revezar a carona para emitir menos CO2, ou pro trânsito fluir você chegar. Lixo na lixeira para não sujar a rua, ou para não perder o seu carro na próxima enchente, que tal? Se não falta motivo, o que tá faltando para você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU começa com você. Para o ouvinte acompanhar a Rio Sul Rádio em um computador ou notebook, basta digitar riosulradio.com no navegador e ter acesso ao conteúdo com a programação da rádio. Optando por ouvir a Rio Sul Rádio 1 ou 2, tem-se disponível as opções, bem como demais ferramentas, podcast, redes sociais e também a opção de alternar entre as duas rádios. E no smartphone, o site da rádio detecta automaticamente a audiência e disponibiliza um player instantâneo. E também dá instruções de como se colocar a Rio Sul Rádio na sua tela inicial, sem a necessidade de qualquer instalação. O que também acontece caso o ouvinte queira fazer o mesmo procedimento com a Rio Sul Rádio 2. Seguindo essas simples instruções de acordo com as imagens, um atalho é criado. A Rio Sul Rádio estará disponível instantaneamente e em formato standalone, como se fosse um aplicativo, impedindo que o ouvinte se confunda e saia da rádio através da barra de endereços. O procedimento é simples, fácil e não sobrecarrega os aparelhos. Além de não ser necessário atualizar, desinstalar, reinstalar ou qualquer outra operação que envolva qualquer modificação por parte do ouvinte. Rio Sul Rádio, totalmente mobile. Voltamos a apresentar Flash House. Back to Boys. Western girls. so how often which do you choose the harder soft option? In a western town, a dead end world, meet eastern boys and western girls. A western town, a dead end world, eastern boys, western girls. Western girls. Oh, like me, so what's up? You know what I'm saying? You said it loud, and I heard you never tried to hurt you. Some say I'm old fashioned. I like to take my time and do it slow. You know, with the flow, but don't try to rush it. So ride it like a horse and let nature take its course. Get to know each other. Be my friend, not just my lover. Share your thoughts with me. Love my mind, not just my body, baby. Do you really want me, baby? Let me know. Cause if you really like me, I suggest you tell me so. Got no time for silly games, that ain't even what I came. Cause I may be the kind of guy you like. to me every day. With or without, it's easy for us, without a doubt. As we spend our days searching for ways, love is all we go, so is radio. We'll be right back. the rock front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and bend my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. Tivemos aí o Dow Jones com Just a Techno Groove. Sonia Evans, You Never Stop Me From Loving You. É, quem diria, ela servia cafezinhos nos estúdios do Stock, Aitken e Waterman. Red Flag, Russian Radio. Uma brincadeira que eu fiz aí juntando dois discos. Deu esse tatá aí, vocês conferiram, né? Também tivemos Salt and Pepper, Do You Want Me, Ice MC Cinema. E começamos o segundo bloco com Pet Shop Boys, Western Girls. O programa de hoje fica por aqui. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Sim Informática. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Тоже же сэмон ты сунейся. Он готова с этим прися. Потом паскалон чанися. Ямшко путун сэмон трупин. Нун где я сё в этом турпин. Турпин это фрикан. Ну тут шо вэш фига дритан. Карконя тетер ед. Podridas, mãos que aflou. Já que é tentando de ti meia para não bangrou. Para picham tão berthei para não quebeitou. Trupe putz é meu tema, minha dor. Já do te dem, já do te flhás, pida fê. Vê tanto red me vai, se és bem não chance. Eu me sigo, prida pax, se tu me te pê. Se nunca pê, o chu. someone to love me for who I am. I want someone to need me. Is that so bad? I wanna break up madness, but it's all I have. I want someone to love me for who I am. set me free. You're dancing like a queen, imagine Billie Jean. I like the shape of you. Karaoke girl, you put me into heaven. 24/7, 24/7. Karaoke girl, you put me into heaven. 24/7, 24/7. Everybody's dancing in the blinding lights. I'm in sycamore, but I'm staying alive. Do you wanna be my lover or my bad romance? Viva la vida. This never ends. I'm losing my religion, but my heart will go on. You were so amazing, like all the great songs. I'm standing in the corner like a wrecking ball. Don't stop, get it on. You're my karaoke girl. You put me into heaven. 24/7, 24/7. Don't turn away. guitar is saving you. Don't turn away. Dry your eyes, don't be afraid. Keep it all inside when you fall apart. Dry your eyes, life is always hard. Let me dry your eyes, don't turn away. Darling, dry your eyes, don't be afraid. Keep it all inside when you fall apart. Gonna dry your eyes, life is always hard. For the bell of the boulevard. 7h33. Rádio Serviço. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes, graças a nossas próprias contribuições. AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos. Telefone DDD 24-3342-0778. Avenida Amaral Peixoto, 63, Sala 201, Centro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Apoio Rio Sul Rádio. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Boa noite. It's some kind of love, it's some kind of fire. I'm already up, but you lift me higher. You know I'm not wrong, you know I'm not lying. We do it better, yeah, we do it better, yeah. I don't mind if the world spins faster, the music's louder, the waves get stronger. Don't mind if the world spins faster, faster, faster. Just let me take you to a better place. I'm gonna make you kiss the sky tonight. Yeah, if you let me show the way. Hey, I'm so excited to see you excited. I'll take you to a better place. Yoo-hoo. Then baby, you can love me. Rádio. Culture Beat.

existe nadie como tú. Sky magenta blue, it's only me and you. Your eyes lit up by just the moon. Sé que habrán momentos de sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero hey, donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, o siempre, mi amor. Y si me voy, recuerda que now and tomorrow, forever my love. Aunque no crea en mí, tú me haces sentir que soy mejor de lo que pienso. Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo. Sé que habrán momentos de sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero donde quiera que esté, estaré hoy y mañana, por siempre, mi amor. Y si me voy, recuerda que for now and tomorrow, por siempre, mi amor. Siempre, mi amor. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Forever, my love. Donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre, mi amor. Yeah.